Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Os cortes no Estado vão obrigar o Governo a reunir este sábado. O Primeiro-Ministro esteve ontem e hoje em Bruxelas, na Cimeira Europeia, e por isso o Executivo de Pedro Passos Coelho optou por reunir este sábado. Segundo o Jornal Sol, o corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado, que o Primeiro-Ministro quer fazer, obriga a uma reunião do Conselho de Ministros e, dada a importância do tema, a reunião será ao sábado. O objetivo é pressionar alguns ministros do Executivo PSD-CDS para que se consiga chegar ao valor de 4 mil milhões de euros com a contribuição de alguns ministérios. Foi hoje aprovado na Assembleia da República um projeto de resolução do CDS-PP que sugere a redução entre 33% a 50% das viaturas oficiais de titulares de cargos políticos, de altos cargos públicos e de dirigentes da administração pública. A ideia foi aprovada na generalidade pelo PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda e os Verdes e a abstenção do Partido Socialista. A lei exclui as viaturas das forças de segurança pública e de defesa. Dois comboios de passageiros descarrilaram esta sexta-feira na linha de Cascais, ambos no sentido Cascais-Cais do Sodré e com pouco tempo de intervalo. O primeiro descarrilamento deu-se às 8h25, à entrada da estação de Caxias, e às 8h31 outro comboio saiu dos carris na estação de Algés. Não resultaram feridos de nenhum dos acidentes, mas os danos nas infraestruturas são elevados, como fez saber a assessora de imprensa da CP, Ana Rita Forjó. A CP já abriu um inquérito para perceber as causas de cada um dos acidentes e se ambos estão relacionados entre si. A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações denunciou a falta de investimento da CP nas infraestruturas da linha de Cascais e exigiu a substituição do material circulante, bem como explicações detalhadas sobre os dois descarrilamentos da manhã desta sexta-feira. Os recursos de Carlos Cruz, Manuel Abrantes, Ferreira Diniz e Jorge Rito foram recusados pelo Tribunal Constitucional. O processo do caso Casa Pia chega assim ao fim, na impossibilidade de haver mais recursos. Os quatro homens têm agora cerca de 10 dias até poderem voltar a ser presos e serem obrigados a cumprir as respectivas penas de prisão, descontando o tempo que já cumpriram durante o tempo de prisão preventiva. 60% das câmaras do país dão tolerância de ponto no Carnaval. À semelhança do ano de 2012, 196 das 308 autarquias do país vão dar meio-dia ou o dia inteiro de tolerância de ponto no Carnaval. Só 81 câmaras municipais decidiram não o fazer. Falta acrescentar a estes dados as respostas de 25 autarquias, de quem a agência Lusa não conseguiu obter resposta. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública anunciou esta sexta-feira que marcou uma manifestação nacional para 15 de março, segundo divulgou Ana Avoila, a coordenadora desta estrutura sindical. Além disso, pediu ainda aos funcionários públicos que aderissem também à manifestação da Confederação Geral dos Trabalhadores, que se realiza dia 16 de fevereiro. Na Tunísia, cerca de 40 mil pessoas assistiram ao funeral de Chokri Belaid, um político tunisino baleado na quarta-feira em Tunes. Durante o funeral, ocorreram confrontos entre islamitas e anti-islamitas, envolvendo o exército e a polícia, e 132 pessoas foram presas, segundo a agência France Presse. O país está em greve contra o governo dos islamitas. Foi através do Twitter que o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, fez saber que os chefes de Estado europeus chegaram a acordo na Cimeira Europeia, que durou quinta e sexta-feira. Os valores ainda não foram totalmente divulgados, mas sabe-se que houve um corte de 95 mil milhões de euros em relação à proposta inicial de Bruxelas. Portugal, segundo fez saber o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, perdeu menos que os outros países da Europa e conseguiu garantir uma verba de 27 mil e 800 milhões de euros para a agricultura e a coesão, mais 300 milhões do que a primeira proposta de Bruxelas. O Antena Web Informação fica por aqui. Boa noite, bom fim de semana.